Bem, amigos trioais, vamos voltando agora para o segundo bloco do nosso podcast, a 48ª edição. E vamos agora para Indianápolis, estamos lá de Eldora e vamos voar até Indianápolis, onde aconteceu as duas etapas, no sábado a Nationwide Series e no domingo a Sprint Cup. Bom, vamos então começar então com a Nationwide Series, né, no sábado à tarde, onde aconteceu a Lille Diabetes 250. Quem venceu a corrida foi o Tadino, conquistou sua primeira vitória, o Tadino, na Nationwide Series. Essa vitória aí que já estava sendo ansiosamente esperada, tanto por ele como por vários fãs da família Dillon, e claro, pelo vô deles, o Richard Childress, né, tal, muito esperançoso e muito confiante com essa vitória aí do neto dele aí. E enfim, chegou a vitória, fez uma ótima corrida, uma corrida monstruosa, Tadino. No final da corrida lutou ali com o Kyle Busch, não deu chance pro Kyle Busch chegar nem perto dele ali. E foi embora o Tadino, conseguiu abrir uma boa distância ali pro Kyle Busch. Kyle Busch no final até que tentou tirar, mas não deu não. Foi vitória, realmente vitória mesmo do Tadino. E parabéns ao Tadino aí que consegue a sua primeira vitória na Nationwide Series. Bom, pessoal, aproveitando aqui, já chamando o meu destaque aqui. Os Cup Drivers eu não vou destacar porque eles invadiram ali o top 5 ali. Só o Tadino foi um intruso aí. Então eu já vou destacar já o Trevor Bayne que fez uma ótima corrida. No final da corrida ele acabou crescendo, acabou avançando um pouco mais aí, largou, andou muito tempo lá atrás, com problema no carro. Mas enfim, ele acabou fazendo um ótimo final de corrida aí, o carro evoluiu na parte final da corrida e acabou terminando a corrida em nono lugar. O meu outro destaque, claro, é o Chris Buescher. Chris Buescher não terminou dentro do top 10, foi o 11º, mas andou muito bem também. Merece um destaque aí pelo que ele fez aí, o Chris Buescher. Chris Buescher que vem andando muito bem aí, andando tão quanto melhor o Brian Scott, não, o Trevor Bayne aí, mostrando que se o Trevor Bayne ele bobear muito ali, a vaga de principal piloto da equipe vai ser tomada por ele. Bom, meu outro destaque aí que eu quero chamar a atenção aí é o Lando Calrissian. O Lando Calrissian terminou a corrida em 16º, mais um bom resultado para o Lando Calrissian. Isso aí que vai implicar em pontos lá no campeonato para ele. Agora eu vou chamar o Hélio Lima para dar os destaques dele. Hélio? Então, Leonardo, grande vitória do Ty Dillon, né? Lembrando, né, que em 2012 ele estreou na série Indianapolis, foi terceiro lugar. Ele até competia com o número 51, que era do Jeremy Kremitz, né? Equipe, digamos que comprou aquela vaga, né, naquele dia, né? Aquele carro azul, né, da Wesco, né? Foi uma boa prova dele. Ele, uma prova marcada pelas estratégias, né? Coisa que a gente viu também na Sprint Cup, mas principalmente nessa prova da Nationwide Series, muita gente antecipando parada, foi bem interessante. E a posição de pista, né? Sendo o fator mais uma vez em Indianápolis, né? Ar limpo, né? O Kyle Busch, eu acho que ele deu uma dormida naquela relargada e acabou virando história. Sorte do Ty Dillon, né? E curioso, né? A gente vê o Ty que vinha quietinho ali, né? Não vinha aparecendo muito até o último fim de semana de corrida da Nationwide Series. Não tinha conseguido nenhum top 5 na temporada, mas aparecia ali 40, 35, 45 pontos ali atrás dos caras que brigavam pelo título. E justo numa hora em que Chase Elliott aparecia forte, conquistando a sua terceira vitória, ele vai lá e se aproveita de uma prova em que a Junior Motorsports errou na estratégia, tanto com o Reagan, tanto com o Chase, né? Colocando eles, embora uma bandeira amarela ali, que tenha surgido ali por causa do detrito, que até o Reagan Smith se reclamou depois da prova, foi fundamental para alguns pilotos, como o próprio Ty Dillon, ter combustível para chegar até o final. Eles acabaram virando história e se prejudicando muito no campeonato. Agora a gente tem quatro pilotos em 15 pontos, com 20 provas agora, que a 20ª prova vai ser disputada agora no Iowa. Temos 14 provas até o final e o campeonato está espetacular. Eu vou confirmar aqui, mas são 12 ou 13 vencedores em 20 corridas. Um campeonato da Nationwide Series muito bom, para mim, um dos melhores, o melhor ano que eu acompanhei a série, né? A gente vê os pilotos que mais têm vitórias, né, Léo? O Kyle Busch, o Chase Elliott com 3 vitórias. Eu acho que está sendo uma grande temporada da Nationwide. Sobre destacar também, né, Léo, como que eu acho que a categoria está muito equilibrada. Mesmo a gente pode falar, citar os pilotos da Sprint Cup, mas no meu ver, pelo menos nessa temporada, está ajudando a aumentar o nível das corridas, porque é muito bonito você ver caras como o Ty Dillon e o Chase Elliott vencerem pilotos do know-how do Matt Kenseth, do próprio Kevin Harvick, que em parte da prova parecia seu carro ser batido, parecia que ninguém ia conseguir ser mais rápido que ele, mas que no final das contas acabamos tendo um final totalmente diferente daquilo que se previa. É, Leon. É isso mesmo, Léo, é isso mesmo. Então vamos lá então. Oh, desculpa, eu esqueci de tirar do mundo, falei sozinho aqui. Sem problemas. Falhas técnicas. Ó, vamos lá então. Vamos passar os números aqui das corridas da Nationwide Series. Foram três bandeiras amarelas para 17 voltas. A primeira bandeira amarela que saiu na volta 17, foi um detrito na pista. A volta 56 saiu também saiu a segunda bandeira amarela na curva 4, foi fluido na pista, e na volta 72, mais uma bandeira amarela, terceiro do dia, que foi detritos na curva 1. Ou seja, não tivemos nenhum acidente envolvendo carros na corrida de sábado à tarde na Nationwide Series. A margem de vitória foi 0,833 segundos. A corrida teve uma duração bem curta, vamos dizer assim, apenas 1 hora e 49 minutos. A média de velocidade foi 137 milhas. A pole ficou com 179 milhas, 888 milhas por hora na corrida lá na Lily Diabetes 250. Bom, pessoal, um fator aqui que eu queria chamar atenção aqui para vocês aqui é que o Ty Dillon, vamos falando do contender. O Ty Dillon somou 47 pontos. O segundo a pontuar pelo campeonato de contender é o Brian Scott. Só essa diferença aí foram 10 pontos de diferença. E o outro aqui foi o Trevor Bayne em nono e o Regan Smith em décimo. Ou seja, a diferença entre o primeiro, o vencedor Ty Dillon lá para a rapa do top team lá, é uma diferença muito grande, 12 pontos aí, essa diferença aí. Então essa diferença pode aparecer mais para frente no campeonato aí. Mas sim, foi uma corrida muito boa, uma corrida muito gostosa de assistir. Eu gostei bastante da corrida. Foi legal ver Kyle Busch, Ty Dillon lutando pela liderança da corrida. O Kevin Harvick que tinha tudo para ganhar essa corrida aí também. O Joey Logano também andou muito forte, mostrou que iria ganhar. O Kyle Busch também. O Paul Manor, eu pensei que ele também iria despontar um pouco melhor aí. O Paul Manor, vamos colocar como foi a decepção, porque em momento algum ele atacou para a liderança para vencer a corrida. Mas ele andou muito bem, terminou ali em sexto lugar, foi uma boa corrida dele ali. Claro, tudo bem ali com ele ali. E o Dillon Kjaer Nielsen, que meu amigo Hélio Lima. Então, Léo, Terminou em acho que décimo quarto. é a quarta prova seguida que ele termina a prova entre os 20 primeiros, terminando a corrida, né? Ele não se envolveu mais em problemas. Eu acho que ele tá começando a pegar o jeito, né? Começando a, como posso dizer, no modo meio Max Chilton, né? Para quem acompanha a Fórmula 1, né? Vai andando ali sem porque na NASCAR eu acho muito complicado, eu acho que é questão psicológica, né? Quando você começa a se envolver muito em acidente, você acaba virando para-raio em acidente. O próprio Brian Scott, no ano 2012, né, Léo, quando competia pela Joe Gibbs Racing, um Nossa carro 11, senhora, só batia. então, o Brian Scott era um caso até semelhante. Ele classificava muito bem o carro, tinha um bom início de prova, só que aparecia alguém e batia nele. Às vezes ele não tinha nem culpa e o carro ele acabava se envolvendo em problemas, né? Mas é Hulk assim. O Dillon, eu acho que a Turner Scott e a Ganassi deveriam estar fazendo o que estão fazendo com o Larson em algumas provas. É, por exemplo, como é um piloto que só tinha competido pela ARCA no Kansas, né, que foi a última etapa do ano passado, né, que ele foi pole e terminou em quinto, isso mesmo. Tinha muita pouca experiência nessas pistas de uma milha e meia acima. Ele também, eu acho que ele também deveria estar correndo na Truck Series, uma ou outra prova, até na própria ARCA, nessas pistas de uma milha e meia, 2 milhas, mas nada que nenhum outro Hulk não tenha feito de bobeira. Só que o problema, não, até esse problema que eu acho que o Ty Dillon enfrenta. Não vou falar que enfrentava porque ele venceu esse fim de semana, mas eu acho que ele, até hoje ele enfrenta. É o parâmetro de rookies que a gente está tendo. Nós tivemos o Kyle Larson, que por mais abandonos que ele tenha tido no ano passado, fez coisas que. Foi o melhor rookie da Nationwide Series em muito tempo, né, Léo? Muito tempo um piloto não chegava na Nationwide Series e não fazia tanto com carro de um time regular para bom, né? O Chase Elliott esse ano tá fazendo coisas maravilhosas com esse carro novo da Junior. Ou seja, você tem um parâmetro de estreantes que eu acho que acaba colocando o. Te tirando como posso dizer? Complicando os rookies de agora, né? Eu acho que ele está se desenvolvendo, mas a Turner Scott e a Ganassi deveriam trabalhar para ele fazer mais provas em outras categorias também, como a Truck Series. Mas eu bato palmas para eles terem arriscado e colocado ele na Nationwide entusiasmo. Só a sorte dele, na minha opinião, é esse contrato com a Ganassi e com o patrocinador dele. Ele não está tão em risco assim como outros pilotos que a gente teve, muito talentosos, né, Léo, que vieram da Kane Pro Series, da ARCA ou de outras séries, né, que subiram, eram de um programa de desenvolvimento, tinham um patrocinador, mas às vezes não se adaptou bem ou está andando naquele meião com um carro não tão bom, né. E o Dylan, né, Léo, também tem outro problema, né? O Carl Larson, o fato do Carl Larson ser companheiro dele, teve jogar o parâmetro dele lá em cima, né? Enquanto o Larson, algumas vezes, faz um carro que pode andar em 12º, andar em 6º, 7º, ele tem talento para se qualificar bem, mas não tem aquela consistência de andar sempre ali, né, conseguir preservar um pneu para fazer um stint, né? Não, o Kyle Larson é meio vaca braba mesmo. É bem o estilão do Kyle Larson aí de ser mesmo. É, ele mais algum destaque era da corrida? Não, Léo, só foi isso mesmo, né? Só a gente vê, né, como que eu gosto desse tipo de corrida, né, que a gente tem em Bikar, né, que posição de pista, de estratégia, de tática, né? Às vezes a prova chega, fica até um pouco monótona, mas eu acho que é um estilo de corrida diferente, né? Não é em toda prova que a gente vai ter final três lado a lado, né? Três carros lado a lado, contato. Embora muita gente, muitos fãs da categoria queiram a volta do Lucas Raceway Park, né? O IRP lá, né? Que a própria ARCA correu na sexta-feira, né, Léo? É uma grande corrida da Arca, vamos já falar dizer de passagem que eu sou um dos que apoia e eu, para mim, a NASCAR não deveria ter saído daquela pista lá. Realmente aquela pista lá é maravilhosa e eu gosto muito. Bom, Elião, então vamos falar do campeonato aqui. Já falamos que foi uma grande corrida, vamos falar sobre o campeonato. No campeonato não tivemos grandes mudanças, apenas o Chris Busch avança uma posição. E o Brendan Gallagher, que fez uma péssima corrida, perde uma posição. Mas também ali a diferença de pontos ali também. Apenas 5 pontos ali, a diferença entre os dois ali. Por isso que fez perder a posição ali. Bom, quem lidera, continua a liderança, é o Chase Elliott, com dos 678 pontos. O Reagan Smith vem em segundo, com 674 pontos, 4 pontos atrás. O Elliott Sadler vem com menos 11 pontos dos 678 pontos do Chase Elliott. O Ty Dillon vem menos 15 pontos. E só para reforçar aqui, o Ty Dillon foi o vencedor do Dash for Cash. Levou, além de levar toda a premiação para casa da corrida, que ele venceu a corrida ali, que foi algo em torno de 69 mil euros, mil dólares. Ele levou mais um checão de 100 mil dólares para casa, o Ty Dillon. Seguindo aqui, o Brian Scott, menos 42 pontos, Trevor Bayne, menos 47, Chris Buescher, menos 122, Brandon Gorgon, menos 127, James Buescher, menos 163, o Ryan Reed, que teve problemas de pistão no carro, problema de motor, né? Eu tava com problema de um pistão lá, tava com o motor falhando. Foi uma pena, né, Léo? Uma pena Foi mesmo uma que ele pena, né? tava fazendo uma corrida muito boa, tava andando ali perto do top team ali. Poderia sobrar alguma coisa boa para ele no final de corrida aí. Ele terminou Ele correndo. melhorou muito. Desculpa, Léo. Melhorou. Mas, tipo. Ele terminou em 20º lugar, o Ryan Reed. Assim, ele melhorou muito, que faz muito tempo que ele não se envolve em acidente. Faz muito tempo que ele não bate o carro aí, o Ryan Reed. Pode falar, é. Desculpa, pessoal. Então, engraçado que foi depois daquela notícia que saiu, né? Que o Jack Roush chegou nele e falou: Ó, se você continuar batendo, eu não vou deixar você dirigir um dos meus carros, né? Mesmo com o seu patrocinador forte, né? Mas foi interessante você ver como que um rookie consegue evoluir. Lembrando, né, Léo, que esse negócio do rookie bater muito, né? Não é, não, é uma coisa normal, né? Eu lembro do ano 2008, 2009, né? Foi o Colin Brown e o Rick Stenhouse Jr., né? Os dois proporcionaram um verdadeiro Demolition Derby com os carros de Jack Roush. Até eu me lembro, o Stenhouse Jr. chegou a ficar fora de uma ou duas corridas porque ele batia tanto, mas batia tanto. E naquela época, os grids da Nationwide Series. Tá certo, tá melhorando, a categoria tá voltando a ser o que era, né? Mas 2008, 2009, ele nem conseguia se classificar para as corridas. A gente vê, e o Jack Roush, para fazer o piloto aprender, ele não comprava vaga de algum start and park para ele competir, mas só para a gente ter noção de como é normal isso. Realmente, antigamente o negócio era bem diferente. E aquele ano aí, pessoal, quem não lembra, não conhece, dá uma lida aí, dá uma procurada aí que vocês vão achar aí. Colin Brown e Rick Stenhouse Jr., o atual namorado da Danica Patrick. Os dois gostavam de retorcer ferro. Os dois adoravam de bater carro. Era toda corrida, eles rebentavam mesmo o carro, sem dó. Bom, Leão, e só completando aqui, né? Um dos nós temos que falar dele. O Lando Calrissian fazendo um ótimo trabalho, menos 185 pontos atrás do Chase Elliott. O Dillon vem menos 203 pontos. O Dakota Armstrong, a grande decepção da Nationwide para mim esse ano, vem menos 229. O Jalen Clements vem menos 257. O Mike Breeze em 15º, menos 259 pontos. Meu amigo Hélio Lima, alguma objeção no campeonato aí? Almeja alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Então, Léo, eu acho que quatro pilotos separados por 15 pontos, faltando 14 provas, lembrando que agora em agosto teremos cinco corridas, eu acho que a gente vai ter bastante surpresa. Se não me engano, em 2012, foi 2012 o ano que o Austin Dillon estreou na Nationwide Series, foi, né? Que até em Indianápolis teve aquela prova lá que o Elliott Sadler foi desclassificado porque o Dillon empurrou ele. Só vai lembrar aí, 2012, a gente tava com essa situação ali, três pilotos separados por poucos pontos, mas nessa temporada eu acho que essa inconsistência dos líderes, e na minha opinião, Léo, o Elliott Sadler perdeu uma grande chance de chegar entre os três primeiros e também descontar bastante pontos. Essas provas que tem passando pilotos da Sprint Cup, eu acho que é uma grande chance para os regulares tentarem alguma coisa diferente. E, sem brincadeira, Léo, eu achava que o Gibbs Racing, o patrocinador do Elliott Sadler, a gente sabe como funcionam essas equipes, né? Por exemplo, o orçamento, né? Eu acho que o patrocinador dele deveria dar um jeito de investir mais, porque ele é o segundo ano dele na equipe e, pelo que parece, ele está perdendo chances, né, Léo? Eu não sei qual vai ser o destino dele no ano que vem, mas eu acho que talvez seja a última chance dele vencer um título. E só terminando, chegar em 15º em uma prova dessa, em que o Chase Elliott vinha muito bem, só que acabou errando a estratégia, assim como o Riggs Smith ia descontar pelo menos 10 pontos, ele vai e chega em 15º, tomando pressão do Lando Castro, né, no final. Esse aí, meu amigo Hélio Lima. Hélio, então tudo certo pra gente não age, Hélio? Vamos pra Sprint Cup? Isso mesmo, não. Intervalo e depois o próximo bloco, Sprint Cup. Então vamos então, pessoal. Vamos encerrando aqui agora então o bloco da National Age. Daqui a pouco voltamos com o bloco da Sprint Cup.